esteja atento, teus olhos abertos para o que se faz neste lugar. Somos teu povo, é nosso prazer te louvar. Poderia sair dos nossos lábios só um canto harmonioso, um som agradável, mas saia louvor e um santo louvor, pois somos ungidos, separados por ti, pois somos escolhidos. Somos teus filhos, separados pra te adorar. Já não importa se dói o coração, já não importa se as circunstâncias nos fazem chorar. Na tua presença, no Santo dos Santos, renova meu ser. Pois o teu Espírito habita aqui, derrama-se em nós e nos fortalece. Guerra, prontos a vencer, por isso te adoramos, precioso Jesus. Se dói o coração, já não importa se as circunstâncias nos fazem chorar. Na tua presença, no Santo dos Santos, renova o meu ser. Pois o teu Espírito habita aqui, derrama-se em nós e nos fortalece. Ao campo de guerra, prontos a vencer, por isso te adoramos, precioso Jesus.